Todo mundo já ouviu falar em paciência e sabe o que é paciência. Mas o que é paciência? Será que ser paciente é aguentar as situações, aguentar alguma pessoa, é ficar quieto? Será que ser paciente é isso? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, cujo título é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, onde Jesus nos diz: bem-aventurados os que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados de filhos de Deus. E mais adiante ele diz: todo aquele que se encolerizar com o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Todo aquele que se irritar com o outro merece ser condenado. Então, existe uma diferença entre a gente aguentar e a gente compreender e tratar isso de uma forma suave. Eu me lembro que quando eu era jovem, as pessoas diziam para mim assim: como ele é bonzinho, né? Tudo que a gente pede, ele faz. Ele não reclama, ele é paciente. Eu ouvi aquilo, eu até acreditava que era verdade. E com o tempo, a gente vai tomando as rédeas da nossa vida, então a gente vai se revelando, a gente vai se mostrando como a gente é. E eu me surpreendi porque aquele paciente que eu achava que eu não era. Então, muitas vezes, o que me pediam e que eu não dizia não, eu também, muitas vezes, não fazia. Muitas vezes, eu não reagia, eu não falava nada e parecia que eu era paciente, bonzinho, mas, na verdade, intimamente, eu não podia, talvez, fugir daquela situação, eu não podia dizer o que eu estava querendo. Então a gente às vezes parece que é calmo, que é paciente, que é quieto. Mas como aqui diz aqui no Evangelho, todo aquele que se encolerizar, e mesmo que isso não seja demonstrado, o sentimento está dentro. Então a gente não é tão bom quanto às vezes aparenta. E lá no dicionário, quando a gente procura o que é paciência, ele nos diz que paciência é suportar dores ou infortúnios com resignação. E a palavra resignação faz toda a diferença, porque suportar, a gente às vezes é obrigado a suportar. Mas a resignação, ela nos dá uma forma diferente de suportar. Ela nos dá, eu diria, o entendimento do porquê nós estamos suportando. Por que que aquilo está acontecendo e eu estou absorvendo aquilo. Porque senão a gente fica com aquilo dentro, remoendo. E no primeiro momento, muitas vezes, com uma outra pessoa, a gente acaba demonstrando quem a gente é. A paciência... Eu me lembro que uma palestra que teve muitos anos atrás, uma colega de Caxias, ela disse: é a ciência da paz. E aquilo ficou ecoando, né, na cabeça. Ciência da paz. Porque realmente, né, é movimentar a paz. Aqui no Evangelho ele fala mais sobre a paciência. E ele nos diz que a paciência, assim como Jesus disse, dos bem-aventurados, ela é uma oportunidade que Deus nos dá. Nós achamos, às vezes, quando a gente é paciente com alguém, quando a gente suporta, como diz na definição, a gente está fazendo um bem para aquela pessoa. Estou aguentando ela. Mas, na verdade, não é essa o enfoque que a gente tem que dar. Não é esse entendimento. Porque nós nos comunicamos de várias formas, não apenas pelas palavras. Nós nos comunicamos também pela energia que a gente está expendendo. E se eu estou simplesmente aguentando, o que eu estou emanando não é bom. Eu não me conecto de uma forma positiva com a outra pessoa. E nós estamos conectados. Então, de que forma que eu tenho que entender isso? Não é um bem que eu estou fazendo para ele, mas eu tenho que perceber que é um bem para mim. Porque é a minha mudança que eu vou estar operando. Eu só consigo mudar a mim mesmo. E todos nós sabemos o quanto é difícil mudarmos a nós mesmos. A gente precisa, às vezes, como foi dito, algumas encarnações para conseguir ter uma mudança sólida. Às vezes a gente acha que a gente é, porque a gente não está sendo testado, experimentado, provado. Então a gente acha que a gente é bom. Mas a gente não tem a oportunidade de demonstrar o que a gente está sentindo. Essa ciência da paz, essa paciência, eu tenho que compreender como tudo que é uma forma de mudança interior. Porque senão ele não diria, né, que bem-aventurados, ele não nos diria isso. Porque para nós é uma oportunidade que nós estamos recebendo. Daí a gente pensa, a gente ouve, acredita, e aí a gente pensa no nosso dia a dia. Naquelas pessoas que convivem com a gente, algumas que esporadicamente se relacionam com a gente, e quando a gente olha assim, a gente já taxa, né? Aquele chato está chegando. E a gente quer se livrar dele. E a gente então olha e percebe que a gente não tem paciência. Porque a gente só vê aquilo que está refletindo daquela pessoa, ou o que eu estou vendo daquela pessoa, que eu acabei de dizer, chato. Eu estou rotulando. O Beto falou de preconceito. Aí tem um. Mas, será que aquele que eu digo que é o chato e que eu me incomodo, não é ele que me incomoda, sou eu que me incomodo com a presença dele? Será que não é ele um instrumento para me ajudar? Todos aqueles que nos perturbam, que nos incomodam, o filho pequeno, a esposa, a sogra, os pais, será que eles não têm alguma mensagem nos passando para a gente fazer uma mudança? Porque se todo mundo fosse legal comigo, fosse bacana, eu não aprendia nada. Eu já estava pronto, talvez. Ou ia continuar do mesmo jeito, torto. Eu não ia aprender nada. E às vezes as pessoas nos tratam bem por questões sociais. Não porque gostam da gente, né? Nos tratam por educação até. Mas quando a gente se revela um ao outro, a gente aprende. A gente tem a oportunidade do aprendizado. Porque é que nem um espelho. A vida reflete aquilo que eu projeto. Então, se o reflexo não está bom, a projeção é que não é boa. E a paciência é uma coisa tão simples que a gente acha que tem. E a gente diz, né? Não me faz perder a paciência. Se a gente tivesse, a gente não perderia. Na verdade, a gente tem limite de tolerância. Então, até um certo ponto, eu aguento, eu suporto ou eu deixo rolar. A partir dali, se passou daquele limite que eu tenho estabelecido, daí a gente se mostra, a gente se revela. Então a gente não perde a paciência, porque a gente talvez não tenha ela. A gente está num caminho de entender, de adquirir, de perceber que todas essas situações, que são que nem espinhos, né? Pontas de faca nos cutucando e que nos incomodam, a gente tem que pensar e fazer as perguntas. Por quê? Por que que isso me incomoda? Por que que aquela pessoa me incomoda? Ela é como ela é. É o jeito dela. É problema dela se ela é como ela é. Não é problema meu. Por que que eu me incomodo? Eu. Sempre a questão é eu. E as coisas também. Tem gente que não gosta da chuva, do frio, do sol, do calor. Não vai mudar. Não vai mudar. Então, aceita. Aceitação. Essa é uma palavra que a gente tem que conjugar ela todos os dias. Aceitação. Porque nós não podemos mudar o que não está fora, ou o que está fora de nós. Não podemos mudar. Eu não gosto do meu nome? Eu não gosto do meu rosto? A gente vê isso todos os dias, né? Pessoas que não se aceitam. Não aceitam os outros. Não aceitam situações mais materiais ainda. Que nem eu citei, o tempo. Isso gera sofrimento. Suportar dores e infortúnios com resignação. Então é outra palavra que a gente tem que aprender a conjugar. Resignação. Que é quase a mesma coisa que aceitação. Mas é entender que tudo que está acontecendo comigo é para mim. É uma tecla que a gente bate muito. Tudo que acontece é para mim. Mas não é para me derrubar, não é para acabar comigo. É para me fortalecer, é para me trazer aprendizado, é para me trazer experiência, é para me desenvolver. Eu citei uma situação de quando eu era jovem, e já passaram bastante tempo. Algumas coisas a gente conseguiu melhorar um pouco, e a gente percebe que, não que a gente seja mais paciente, mas a gente tem um tempo de reação um pouco mais longo. A gente não reage tão rápido quanto quando a gente é jovem. A gente já é um pouco mais, tem mais tempo. Isso nos dá a oportunidade de, às vezes, evitar algumas bobagens. Evitar de fazer mais erros. Oportunidades. Oportunidades que a gente vai tendo a cada instante. E a vida é tão simples, a gente às vezes espera grandes situações para poder mostrar quem a gente é. E na verdade a gente mostra nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Porque naquele núcleo pequeno que a gente está inserido, é o mais importante para nós. O núcleo familiar é onde a gente veio ali para fazer um aprendizado, para relacionar, para ajudar. E com certeza a gente é muito ajudado. Então, fica essa reflexão, né, sobre a paciência que a gente conhece tão bem, mas que talvez a gente não tenha ela como virtude ainda guardada dentro de nós.